em que a morde estudante. Ai, não dura mais que uma hora. Dizem que a morde estudante. Ai, não dura mais que uma hora. Só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora. Só ainda se não foi embora. Cabra da velha torre, ai, meu amor, chama por mim. A cabra da velha torre, ai, meu amor, chama por mim. Quando um estudante morre, os sinos tocam assim. Quando um estudante morre, os sinos tocam assim.